¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Friday Night! Preparados para mais duas horas de música sempre a dar-lhe, sempre a poder dançar, é verdade! Começo agora mais uma edição do Friday Night aqui na Rádio Antena Web com muita energia. Hoje o nosso Friday Night está demais, é verdade! Há muita música sempre a bombar, sempre a dar-lhe. Hoje vamos ter muitas remixes, vamos ter muita coisa boa a tocar aqui na tua Antena Web em mais uma edição do Friday Night para 22 de Outubro da 2011. Ora, para teres uma ideia sobre o que é que vai tocar aqui, eu vou-te dar assim uma ideia. A música que vai abrir a primeira sequência, que a partir dessa são 5, é o programa de Till the World End, e é uma remix brutal de Britney Spears. Ah, tens dúvidas? Então amanhã é a primeira contagem e depois é sempre para subir! 5, 4, 3, 2, 1... Oh, Show to smokers. Saint-Martin. Y las mujeres somos las de la intuición. Las de la intuición. We'll be right back. sleep when I come alive. I'll make a run towards the city light. It always keeps me on the right side. Eu não disse, a edição de hoje do Friday Night está demais e tem mais música na segunda sequência, mais singles sempre a dar-lhe com muita energia aqui no Friday Night, neste dia 22 de outubro de 2011. Está preparado? Posso fazer mais uma contagem? Sabe o que vai ter nesta segunda sequência? Vamos ter Kalinda, vamos ter Saldi com Phil Collins, vamos ter Tiesto. Isto hoje é só números de alta qualidade, não é como Antena Web, é só música de alta qualidade. E mais uma sequência que vem aí, vamos começar com quem? Essa parte é que eu não digo, vocês já vão perceber quem é que é, quem é, com quem é que vamos começar. A segunda sequência, vem a contagem e é sempre a subir! 5, 4, 3, 2, 1. The last time we ever met. But I know the reason why you keep the silence up. No, you don't fool me. Well, the hurt doesn't show, but the pain still grows. No stranger to you and me.

won't you say goodbye? Won't you give me one more try? 'Cause I'm lonely. Próxima música é brutal. Não volta pra ver. Linda, tua boca linda, essa boca linda. tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda. even though they may be trying. Love com muito power nesta edição do Friday Night. Mas daí mais, vamos ter nesta sequência terceira que aí vem já de seguida. Vamos ter Shaft, vamos ter Rasmus, vamos ter muito, muito para ouvir. Para abrir a terceira sequência, vamos chegar com DJ Creu e uma música vinda da Rússia. É verdade, mas não é única, vamos também ficar com outras músicas provenientes da Rússia. Há muito para ouvir da Rússia nesta sequência de 5 músicas. A primeira é mesmo de DJ Creu, que abre a terceira sequência de hoje do Friday Night. Here we go! Here we go! Я в тебе мой город караю, звуки твоих улиц и крыш, я улетаю. Зима нагота, как одно дань, северная Пальмира. Моя Венеция, столица моего мира. Огни Петровского, Маяковская. После полночи 200 по московскому. Мы по Питеру колесим. DJ Cosmo и DMC. Мы по Питеру колесим. После полночи 200 по московскому. Мы по Питеру колесим. После полночи 200 по московскому. Мы по Питеру колесим. Record exclusive. Разводные мосты в объятиях наготы сольются, как я и ты. В городе наши мечты, музыка внутри нас, каждой ночью, как первый раз, белых ночей экстаз. На улице светло, но прошло уже полночи. Грусть и печаль, мы гоним прочь. Все вместе сквозь пробки на Невском. Мы будем жечь по полной программе. Твои глаза сияют, значит ты уже с нами. Ведь мы так свободны, так молоды. Подними теперь бокалы за наш город. Friday night. I need you to love me. игрушку. Хочешь, не забудешь, а потом капельками воска. Ты в руках растаешь, что прошло, а что будет дальше. Ты сама, сама все знаешь. Нигде не вер, о небе, ща, чи добре є, чи може є, може є. Gdzie muszę spokojnie się spodziewać czy też przejść, czy szukać jej, czyli do cudzej. Nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już, że to już nie. DJ Creu, Fadeless e ainda Mandarina com Bullshit. Querem mais? Ah, então se querem mais, então há mais na edição de hoje do Friday Night, que vai ter muito mais para dar ainda. Ainda mais duas sequências nas quais fratar de grandes sucessos, como por exemplo este Rima Bell, versão Anley. Mas tem muito, muito mais. Por exemplo, It's a Fine Day. Há muito, muito a ouvir. São 5 músicas em mais uma sequência. A quarta na edição de hoje do Friday Night, que está demais. Vamos à música então. Mais uma contagemzinha, a terceira desta noite, para a quarta sequência. A partir de agora, venha a contagem. E depois é sempre, sempre dar-lhe com mais uma na tua antena web. 5, 4, 3, 2, 1. You can ring my bell. szava szal még csak azt daloltam, szokogva, hogy szeretem még. Tavasszal még bolondja voltam, de mégse nyertem el szívét. Ma már a Vén-szigetre hóhul, s a fákat rázz a téli szél, s ha nekem csak újra lángra gyúl, a szívem megint remél. Hogy egy szavamra jönne, de szíve büszke és kevés. Tudom, hogy egyre hull a könnye, ha feketén leszáll az ég. Tudom, ha hallaná a dalt ma, a régi dalt szeretem én. Ölelő karomba omlana, minek ez a büszkeség. Sight

empty heart all alone in my bed, tossing and turning, emotions were strong. I knew I had to hold on, waiting for tonight. Chegamos ao final de mais um Friday Night. A música que vimos foi de Jennifer Lopez. Recordamos Waiting for Tonight. Mas vamos fechar em grande, porque o melhor fica sempre para o fim. E vem mais uma sequência, a última. São 5 músicas de Cebradalha. A primeira chama-se Free Fallen e é de Zoe Baldwin. Vamos ter também a música Infinity de Goro Project. Vamos ter aqui uma musiquinha também de Gabri Montes. Vamos ter muito, muito, muito para fechar esta edição do Friday Night. Eu volto daqui a 2 semanas, porque para a semana não vai haver Friday Night. Volto daqui a 2 semanas para mais uma edição do Friday Night e espero que gostem, que aproveitem ao máximo estas energias e façam-me favor, sejam felizes, aproveitem-nos ao máximo, porque o fim de semana só dura 2 dias. Portanto, há que gastar estas energias todas durante as próximas 48 horas. Agora é tudo da minha parte. Já a seguir chega mais um Nectazoira para quem gosta de heavy metal e outros géneros semelhantes. Vamos então ficar com esta música Free Fallen de Zoe Baldwin e depois também Guru Project e muito, muito mais para a edição de hoje do Friday Night. Até para a semana! Friday Night.

Ecuador.